Ai, ai, ai, ai, ai, ai. A novinha rebola pro pai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. A novinha rebola demais. DJ Chifre, porra. Isso complica, isso que é foda. Tem uma buceta viciada em piroca. Não só me siga, eu fico louca. Bota pra fora e encaixa logo na minha boca. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Você tá apertadinha, mais que novinha gostosa. Ela morde travesseiro e vai de quatro na piroca. Que você tá apertadinha, mais que novinha gostosa. Ela morde travesseiro e vai de quatro na piroca. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. A novinha rebola pro pai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. A novinha rebola demais. DJ Chifre, porra. Isso complica, isso que é foda. Tem uma buceta viciada em piroca. Não só me siga, eu fico louca. Bota pra fora e encaixa logo na minha boca. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Minha buceta apertadinha, mais que novinha gostosa. Ela morde travesseiro e vai de quatro na piroca. Que buceta apertadinha, mais que novinha gostosa. Ela morde travesseiro e vai de quatro na piroca.